Desça para 3 mil pés, ajuste de altímetro 1012. Camarada 3264, 1285. Afirmativo, 1285. Salvador, boa noite, Jotan 3264. Na final do ILS, vai ser travado. 3264, boa noite, livre pouso, vento 08, 0 graus, 07 nós. Livre pouso, na seta 3264. Confirme velocidade de cada 2.4.0 7.250. Whisky Kilo Fox, controle. Kilo Fox, na escuta. Velocidade de cada 2.30, máximo 7. Vai atingir o 110, Whisky Kilo Fox. Ok, está autorizado até 4 mil pés, Whisky Kilo Fox. Ajuste o 1012. Autorizado 4.000 com 1.012, Kilo Fox. 1154, desça para 2 mil pés, ajuste 1012, informe o final do procedimento. Ele é o 2012, eu suporto ele. Andrés 264 no solo 07, libera a direita na minha escuta. Prossiga o táxi via Alfa Juliette, portão 05. Sua escuta à direita, Alfa Juliette 532-264. Schmidt 2, 118-95. Obrigado, até amanhã. Boa. Salvador, bom dia, gol 1816. Bom dia, chame com o trem embaixado e travado, 1816. Já está lá. Se já está, então está livre pouso. Na 10, 080 graus, 7 nós, 1816. É. Estabilizou glide e localize. Confirme. Ou no 8 no meio, estabilizou glide e localize. Ok, ciente. Foi. 2012 reportará estabilizado no X-ray, pelo Fox. Kilo Fox, iniciando redução para aproximação. Iniciando redução, Kilo Fox. Confirma a distância do tráfego da frente, por gentileza. Tráfego da frente está com o grau de despedida de 1.409. a 5.2 milhas. Grato, pelo favor. Uno 1154. Uno 1154, completo sinal chuva em 2, em 18.6. 18.6. Salvador, gol no 154, e já serra embaixo travado. Só agora de pista livre. 18.6. Completa final, 18.6, torre, grato, bom dia. Quilô 154, continua a aproximação, agora de pista livre. Modula em 118.95. Gol 18 no meio. 18 no meio, solo aos 12, libere da minha escuta, táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Índia, corrigindo, Alfa Índia pro 03. Alfa Índia 03, 18 no meio. O 154 tem livre pouso, vento 070 graus, 08 nós. Toque Salvador, muito bom dia, Papatango, esse quilo Fox no X-Ray estabilizado. Isso, Kilo Fox, continua a aproximação e aguarde pista livre. Guardando pista livre, Kilo Fox. Pro Whisky Kilo Fox? 070 graus, 07 nós, Whisky Kilo Fox. Número 2, continua a aproximação, guardando pista livre. Aguardo Kilo Fox. Cinco quatro, solo aos 15, libera a direita na minha escuta, táxi Alfa Juliette, portão, portão 10, 1-0. Alfa Juliette para 1-0, gol 1-1-5-4. Kilo Fox, livre pouso, 080 graus, 08 nós. Livre pouso, Kilo Fox. Demora pro gol no 816, a saída na Índia. Afirmo, foi da Índia. Ok, no 816. Procurou o Instituto Fox. Solo 19, qual estacionamento? Iremos lá para o hangar da Aerostar. E conhece o Lolo, não é isso? Positivo, já. Ok, então táxi à direita, segue atrás do 737 da Gol, contornando o Pátio Uno. Após, prossiga via Taxi Lima, Mike, chame na Quebec para cruzar a pista no 735, Whisky Kilo Fox. Positivo, segue o Boeing da Gol, contorna o pátio de número 1, após Taxi Lima, Mike e na Quebec, chama para cruzamento Kilo Fox. Está autorizado o cruzamento e táxi até a Aerostar. Tenha um bom dia. Ok, autorizado o cruzamento. Vamos até a Aerostar, não se esconde pelo Fox. Bom dia.